Ok, prosseguindo final no set, Quebec set. Táxi autorizado, reporta para ingresso secular. Autorizado, reporta para ingresso. Estabilizado, gol 1-7-3-8. Redução para aproximação, torre 18-6-7-3-8. 18-6, gol 1-7-3-8. Informação 260, autorizado para Recife, nível 390, via Brusque 58, da cola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída curta, transição Aracaju, controle 199 decimal 35, transponda 5562. 3198, pouso autorizado 90, vento 120 graus 059. Pouso autorizado 90, tá. 3198. Torre Salvador, gol 1-7-3-8, 2:30 para o Serra Victor 372. 1-7-3-8, continue a aproximação número 2. Sente. Aqui com o Mike Fogueto, vai fazer o quarto, bater a placa. Afirmativo, então, chame novamente o táxi. Ok, vai cortar motores e vai depois estar em contato com o solo, nova autorização. Afirmativo, posso cancelar o plantão? Ainda não. Afirmativo, só para dizer o plano é OBT 1:15, ainda tem tempo. Sim. Yeah. 2 milhas do NUSEP, Quebec. Salvador, 14207, para puxa acionamento na posição 9. Autorizado, se tiver que assinar, chame táxi azul. Autorizado, vai chamar pronto para o táxi, 4207. Aqui o Quebec se erra, depois autorizado no 7, vento 120 graus, 059. Autorizado, pouso no 7, Quebec certo. 1738, continua a aproximação, guarde pista livre. Dando pista livre, 738. Solos 22, Olivão no 219. Legal 219, 398. Solo, bom dia, tá? 398, livrando a pista. 398, bom dia, táxi via Alfa para o portão 3, a critério, Índia Juliette. Alfa para o 3 a critério, 3, 1, 9, 8. 1-7-3-8, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 059. Deve pouso, gol 1-7-3-8. Azul 4060, desça para 3.000 pés, 1.015. À esquerda, para o 030, sem condições de aproximar por Mari. Ah, o senhor está aproximando por onde? No momento está recitando de desvio para o 035. Sente, já terminou de vir? Então, se ele estaria manter essa proa por mais 30 milhas, aí eu acho que teríamos condições de aproar Duna. Conforme solicitado, será autorizado. Desça para 3.000 pés com 1.015. Gente, então para 3.000 pés com 1.015, azul 4060. 738, solo 24, livrar 129. 129, livrar 738, agora. Controle, Lima Bravo Alfa, informa a tração do limite da CPR. Lima Bravo Alfa, frequência livre até a volta. Até a volta, até a volta. Solo Salvador, Gona 738, bom dia, livrando. 3-1, Taxi Alfa, informante da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, Gona 738. Controle Salvador, Mike Fox X-Ray. Mike Fox X-Ray, acione identificação, desse mantenha nível 100. 100, Mike Fox X-Ray, centro da Lima. Alfa, no ponto de disparo de 8 metros, metro 15. Autorizado que a Juliette Alfa até o ponto de disparo da 90, quando o ponto de uma torre, 4207. Já tá voando, Duna? Proa, tem condições de operar, Duna? Sente, então sob vetoração vai manter a proa, número 3 agora, e aguarde vetoração. Sente, mantendo a proa, como número 3, fazer o 4060. Mike Fox X-Ray, desça para 2 mil pés na proa 050. Confirme 2 mil pés na que proa? Proa 050, limitado ao localizador. 150, limite do localizador, descendo para 2000, X-Ray. Tem condições de descer até 2000? Confirmo. 207. Localizador? Ciente. Gol no 477, autorizado e desce. Controle, o azul 4060 vai curvar mais 15 graus à direita e vai reduzir a velocidade. Sente, reduza para 210 e autorizada a curva. Sente, reduza 210, autorizado de azul 4060. Azul 60062, autorizado de subir a questão na Chimitax. Autorizado, chamarei, com 260. Na prova do LS. Salvador, é o ajuste no 0 no 5? Afirmativo. 207, decolou 29, controle 119, decimal 35. 1935, controle 4207, para informação, provavelmente atropelou um pássaro ali na pista. Se a gente conseguir por mais 5 milhas. Sérgio, tem condições de voar na Proa Sul? Afirmo, tem condições. Ok, curva à direita então, Proa 180. Gente, direita 180, 4300, deixamos 5 milhas. Sino 477. 477, aguarde transferência. Aguarda, né? Controle de Salvador, bom dia, Azul 4207, cruzando 2200 para o nível 360 na Dael. Quatro 207, contato radar, suba ao 360. Valeu. Azul, Gol 1477, controle. Na escuta. 477, programa e órbita sobre rádio farol Simbra, pista impraticável devido pássaros sobre a pista. Sim, Simbra vai manter espera no 477. Mike Fox tem condições de manter o 3000? Mantém 3000, Gol no 477. Ah, ok. O Gol então vai manter 3000 pés, confirme. Afirmativo, tá mantendo 3000 pés no 477. Ok. Mike Fox Serra, já cruzou 3000 pés? Eu deixo que decola. Na presente posição. Autorizado então para Macaúbas, prossegue visual, nível 1105, decola da 17, primeira curva à direita, ingressa inicialmente no corredor axé restrito 1000 pés. Controle, opera em 199 decimal 35, acione no transponder 5561. Estou circulando 360 aqui o X-Ray. Ok, informo a pista impraticável devido pássaros sobre a pista. Deveremos aguardar aí a liberação com a infraero. Tá ok, é na sua escuta. Tráfego. Livre acionamento semitáxi. Paulo Salvador, Gol 1260 para o táxi. 147 a bordo, 3 horas de autonomia alterna, Salvador. zero, táxi lento até o ponto de espera 10, pista no momento tempo praticável devido à aeronave que corrigiu com pássaros. Na minha escuta, ótima entre 1015. Gente, táxi lento até o ponto de espera 10. Correção, desça para 6000 pés. Táxi, chama para ingresso. O POB e a autonomia do Oscar com Juliette. POB 06, autonomia 06, com Juliette. 06 com 06. horas? 06, autonomia 06, 6 horas, afirmativo. Afirmativo, informo que no momento a pista 10 está impraticável devido pássaros e uma colisão com pássaro. Temos 3 aeronaves em espera. O senhor vai programar espera e ITAP. Caso a pista não seja liberada, deverá aguardar ITAP o número 4 para pouso. A princípio, espera ITAP 5220. Poderia confirmar o número do 1477? É o número 1. Obrigado. O controle azul 4060. Prossiga. É, haveria possibilidade de nós aproximarmos para a pista 17? Confirme a distância de Macaúba e Salvador. 2, com meia de vida. Confirmando a distância novamente. 2,5 de milhas. Ele pousa na 17, se possível. Gente, só um momento. O X-Ray também. Confirme. Mike Fox. Bom, tem que ser rei também. É, caso possível, o 17, antes que chova, né? Gente, a torre informa que as condições são visuais, 1.700 pés com 6.000 de visibilidade. É, e a previsão de liberação da pista, no máximo, 3 minutos. Ok, o Mike Fox, X-Ray, acusa recebido. Ok, a pista liberada no momento. O Gol tem condições de descer para 2.000 e continuar a aproximação? Afirmativo. O 1477 prosseguirão. Ok, informe estabilizado localizador, descendo para 2.000 com referências 1.700. 2.700, Gol 1477. O Mike Fox X-Ray, mantendo a velocidade, complete a curva à esquerda na proa de Tuna. Esquerda, Tuna, mantendo 2.000 X-Ray. O azul 4060, completando a curva pela esquerda, reassume a navegação na proa de Tuna, descida autorizada para 3.000 pés. 3.000 com curva à esquerda, voando Tuna, 4060. TIP 5220, desça para 4.000 na proa de ITAP, desconsidere órbita. Considerando a órbita 5220. Azul 4207, chame Recife, frequência 1288. Recife 288, 4207. Mike Fox X-Ray, caso ainda deseje pousar na 17, eu passar o marcador externo, coordene com a torre, a base pela direita. Tuna para interceptar, mantendo 2.000, vamos para 10. Tá ok. Gol 477, estabilizado. Afirmo, passando 372. Ok, torre 18.6, numa próxima, coordene o GPS. Gente, torre 18, confirmando a torre? 18.6. Gente. Turma, o X-Ray vai pro ILS, né? Afirmativo, autorizado ILS. Ok, então nós vamos curvar para interceptar o X-Ray. A torre informa chuva leve sobre o campo, mantém as condições de teto e visibilidade visuais. Tá visual no 47? Ainda negativo. Reporta visual para o campo. Posso, por gentileza, fazer a posição 260, contato radar, suba ao 390. Confirme quem chamou o controle antes. Esquerda aí para proa 030. Sente livre desvios. Reporte quando tiver condições de voadura. Cortará. Azul, desça para 2.000 pés, 1.015, 4060. 2.000 pés com 1.015, azul 4060. Curso do localizador, o Mike Fox X-Ray. Mike Fox X-Ray, chame a torre 198, decimal 6. Meia. Mike Fox X-Ray, estabilizado no curso do localizador. Mike Fox X-Ray, continua a aproximação número 2, informarei o este ponto de vista. Senta na escuta. Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado, chame o controle, Aracaju 1203. Juliette Bravo Delta, na escuta. 203. Ô Juliette Bravo Delta, um bom dia, bom fim de semana. Bom feriadão. Valeu, obrigado. Foxtrot Serra, decolagem autorizada, 17, vento 090 graus, 059. Certo. Informe pessoas a bordo, Lima Bravo Alto. 1-2 no POB. 1-2 no POB, ciente. Reporte para descida, Lima Bravo Alto. Lima Bravo Alto, que é legal no 095. No 095, ciente, dá mais, Bravo Alto. Azul 4060, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, vai reportar estabilizado no localizador do X-Ray da 1-0, descendo para 2.000 pés, Azul 4060. Nós, bom dia. Paulo, bom dia, livrando nosso discurso no 477. No 477, Alfa Índia, Porta Uno. Alfa Índia, Uno, no 477. X-Ray, reporta visual. Reportará visual, X-Ray. Vamos para o de Itapo, 5220. Autorizada a proa de Duna, trip 5220. Controle, Oscar, Oscar, Juliette. Pela Tango, Oscar, Oscar, Juliette. Mantenha-se em condições visuais. Um nível pés no corredor axé. Reporte no farol da barra. Okay, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, informe para o ideal para o destino. Confirme. Oscar, Oscar Juliette, informe a pro ideal para o destino. Será 291, ok? Gente, reporte no farol da barra, Oscar, Oscar Juliette. Ok, Juliette. À direita, saída da El Lida após Bidev, número via para 50. Controle da Pera 19 decimal 35. Transponder 5015. Fernando Guarulhos, nível 340, decola 10 com a direita, Dael Leda Pós-Bidev. Eu preço 50, controle de 935 e transponder 5015 da 3895. 3895, correto, sempre para o pushback acionar. Chamarei, obrigado. Oxlot X-Ray, o pista molhada, espaço do campo, polo utilizado no 0, vento 110 graus, 059. Confirmando o livre pouso, Mike Fox X-Ray. Afirmativo. Livre pouso, X-Ray. O vento é 110 graus, 059. Ciente, livre pouso, Mike Fox X-Ray. Uno com a Mike para o Galeão, boa tarde, bom dia. 31, Juno, bom dia, Galeão, autorizado 380. Primeiro aerovia por 50, corrigindo. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Le... O controle opera em 19.35, acione 5.001. Pode manter a proa 270 por 40 milhas? 50, decolando da 10 com curva direita, saída da Euleda. 1935 é o controle e 5001 é o transponder. 3191, apenas corrigindo a saída, decola da pista 10, primeira curva à direita, da Euleda após Bidev, do fixo Bidev intercepta a November 857 e segue conforme plano. Sextão, da Euleda Bidev e após Bidev, Upper November 857, 3191. Correto, chama para pushback acionar 3191. Chamará, obrigado. Autorizado, sinal do procedimento ILS X-Way, após estabilizado o localizador. Fox 5220. Então, em 219, X-Way. Do controle Salvador, informo que Salvador opera instrumento, teto 1000 pés, visibilidade 4000 metros, chuva leve. É o azul 4060, está a 1 milha para o externo, com o trem machado travado, Campo Azul, negativa à vista. Porta de Zona, Campo Azul 4060, tráfego pousante, teto só 1000 pés. Certo, graças. 2085, Gono 260, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Webjet 6740, informação Lima. Webjet 6740, acione identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. 0506740. Faredo 2223, desça via para 2230, desça via para 4000 pés, que é legal no 095. Vai descer via 4000 pés com 095, 2230. Controle o Bravo Alfa, se autorizado, abandona os 1000 para 500, pro do farol Itapuã. Papa Romelina Bravo Alfa, chame torre, 1 no 8, 6. 1 no 8, 6, Bravo Alfa. Estou em Salvador, Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, reporte o farol Itapuã. Reportar lá no farol, Bravo Alfa. O azul 4060, avistou com 1000 pés. Azul 4060, pouso autorizado no 0, vento 1 centena com 3 nós. Ele pôs na cabeceira no 0, azul 4060. Bravo, já estou no visual, vai pousar no pátio ou no rapido? Pista 1 no 7, senhora, tá? Visual contrário lá final. É, autorizado, então, base pela direita, pista 1 no 7, não Bravo. Afirmativo. Livrando 2-1-9. Livrado.